Boa noite, você que me ouve neste momento. Não sei se você está na sua casa, se você já está se preparando para um descanso merecido depois de um dia de trabalho, se preparando para um jantar, ou se até talvez já tenha jantado, ou se você se prepara para sair por algum motivo, algum compromisso, ou está em viagem, ou vai à faculdade. Há tantas opções, há tantas diferenças, há tantas individualidades, e cada um tem a sua razão para se fazer aqui presente. E eu mando daqui da nossa rádio, a Melodia FM, um abraço. Boa noite, que bom ter você aqui fazendo companhia. E nesse sentido, você é minha companheira, você que me ouve é meu companheiro. Companheiro de noites, companheiro pelo menos da noite de hoje, porque o nosso Questão de Sensibilidade acontece de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Sempre um horário, como eu brinco, um horário contramão, porque é o horário difícil, horário da janta, é o horário da novela, do jornal, é um horário de transição. Transição em muitos sentidos, é o início da noite. Mas assim mesmo estamos aqui e muitos de vocês estão conosco. Estão conosco por diferentes razões. E por isso mesmo eu não sei quem é que está me ouvindo, se é alguém que já está acompanhando os programas anteriores, então já conhece a proposta, sabe o que está acontecendo. Se não, eu tenho que fazer com que esse novo parceiro saiba o que vai acontecer durante o programa, porque há uma razão, há uma proposta. Nós estamos apresentando toda a discografia completa do conjunto britânico Simply Red. São 10 CDs gravados, eles tiveram depois coletâneas, várias coletâneas com todos os sucessos, porque foram muitos sucessos, mas na verdade foram 10 CDs gravados. E, infelizmente, eles deixaram de se apresentar enquanto um conjunto, enquanto uma banda, mas temos esse legado maravilhoso a enriquecer para sempre a nossa sensibilidade. E nós estamos apresentando toda noite um CD. E como nós estamos sugerindo que aqueles que gostem de colecionar música boa e que gostem dessa música, desse estilo ou do próprio conjunto, porque esse conjunto é muito conhecido, esteve no Brasil várias vezes e queira gravar, então nós não vamos fazer nenhuma fala. Todo o CD, que é hoje, o de hoje é uns 40 e tantos minutos, ele será tocado na sua íntegra para que você possa gravá-lo, seja aqui, agora ou então posteriormente no endereço www.acasadapedra.com.br, onde temos um botãozinho piscando no menu da esquerda, esperando aqueles que queiram ouvir ou gravar todos os programas já apresentados. Então, estamos fazendo isso. Estamos tendo uma fala maior no início, depois uma fala ao final, mas não interrompemos a apresentação do CD completo, e tanto aqui quanto online, vocês têm uma qualidade fantástica de transmissão. Online é o MP3 do CD original purinho. Então, aqueles que gostam de música e que gostam de gravação e de gravar, podem fazê-lo. E essa que é a intenção. Então, toda a discografia do Simply Red. Olha que delícia você poder ter tudo que eles gravaram, porque é muito simples. Vocês simplesmente cortam com qualquer editor de MP3, ou em qualquer formato que vocês estejam gravando, vocês cortam a parte inicial em que eu estou falando, que é esta, e a parte final que eu voltarei a falar, mas o meio inteirinho fica ali salvo, e vocês podem salvar esse formato e até passar por um CD, no formato de CD, em qualquer dos programas que vocês têm grátis online que grava CDs. Então, de MP3 para CDs, existem vários. Se alguém precisar, entre em contato comigo também. Lá tem um contato direto comigo pela página www.acasadapedra.com.br. Em cima escrito contato, vocês podem clicar ali, esse contato é direto. E vocês podem perguntar sobre essas questões, sim, de internet, que programa que eu posso usar para isso, para aquilo, e com o maior prazer eu vou informá-los, porque eu mexo muito com isso, produzo muitas coisas em termos educacionais e trabalho com isso também. Então, fica aqui o convite. Mas o que temos para o dia de hoje? Isso é o mais importante. O que é que trazemos do Simply Red para vocês? Estamos já partindo para o sétimo, se não me engano. Deixa eu contar, eu já estou meio perdido nessa nossa viagem aqui. Primeiro deles, que nós já apresentamos tudo, Picture Book, depois o Man and Woman, A New Flame, Stars, Life e Blue foi o último. Então, deixa eu contar aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o sétimo, que é o Love and the Russian Winter, que é Amor e o Inverno Russo. Ele é um CD gravado em 1999 e nós vamos apresentá-lo na íntegra. Ele não é muito longo, tem 40 e poucos minutos e vocês vão ouvi-lo, e ao final desse tempo nós voltamos para as nossas reflexões, para trocarmos o que é que a gente achou, o que é que a gente sentiu. Até lá, aproveitem. Are you the best or the equal of every man on this earth? I introspect. I can't have anything that I could want. Yet I need for nothing. Oh, nothing. The spirit of life is within you, breathing with ease through the whole of you. Deeper inside is within you, searching until we find a way. To jump out now, jumping around now, 'cause sooner or later we'll be gone. Thank you. I wanna look into your eyes again. I wanna look into the windows of your soul again. Now cause I know that it's you that my heart burns for, that it's you that I'm yearning for. Yeah. I wanna look into your eyes again. Yeah, I wanna look into the windows of your soul This is your garden. This is your garden. This is your garden. Possessions, baby, like like some squirrel in the garden with expensive permutations. Save me, that I'll live you in the end will be your final realization. With all its complications, shakily, ideals of fine and beauty, but beautiful relations. Oh, most certainly, I never did doubt you. Words for girlfriends, parading the songs to be living with you, yet without you. Forever for perfection in relations. Ladies, I can dream of love and scheme of love with all its complications. Words for girlfriends, parading the songs to be living with songs yet without you. Then words for girlfriends, parading the songs. Most of all, I thank you for your love. 7 years, I hold them and remember all the days for the rest of my life. I miss you in all the ways you will imagine. See me, feel me, I wanna say. Most of all, I thank you for your love, like good people should do anyway. I thank you, I really thank you. All of my love, I thank you. Thank you. so cold and calm. You stand so close to me, and you out there can keep away. There's nothing owed to you. All I want's to lose myself and stay so close to you. 'cause I need you, baby. Do you feel the same way as me? Waiting. E assim acaba o CD Love and the Russian Winter, do Simply Red. E eu tenho certeza que vocês gostaram, e não há como não. Só se eu for, como dizia quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou quem não gosta de música. Mas essa é uma outra questão. O que acontece é que quando você ouve uma música, você se lembra de muitas coisas relacionadas a ela. Eu me lembro quando eu recebi esse CD, um CD de capinha vermelha, e me lembro que eu fiquei ansioso, querendo ouvi-lo. E eu, quando escuto um CD, é uma experiência, principalmente um CD novo que me chega, é uma experiência mais íntima, é uma relação mais intensa. Por quê? Porque já aconteceu comigo, um CD, por exemplo, de uma cantora que eu gosto muito, não vou dizer o nome dela, pelas razões que vocês vão entender em seguida, e um dos últimos CDs dela eu comprei e eu estava fazendo outras coisas e pus para ouvir, para saber o que tinha sido gravado, e não gostei muito, fiquei meio decepcionado. Eu falei, o que aconteceu com ela que não está à altura do seu trabalho, dos seus trabalhos anteriores? E deixei de lado, mas depois à noite, com calma, eu fui ouvir, como sempre faço, no meu quarto, deitado, e se possível meio na penumbra, e ligo o meu som e fico envolvido com aquilo que me cerca, e eu entro dentro da música, e a música entra dentro de mim, e aí sim eu posso avaliar, de fato, totalmente entregue a ela, o que ela traz. E aí eu fiquei fascinado, falei, como que eu não vi? É uma das coisas mais maravilhosas que essa mulher já gravou. E isso é uma coisa que acontece muito. Isso acontece com músicas que requerem uma percepção mais detalhada, que são ricas em nuances. E um bom artista, um bom cantor, um bom instrumentista, ele se esmera exatamente nesses mínimos detalhes e nessa sensibilidade maior que eles colocam na sua interpretação. E, portanto, você só consegue perceber se você não estiver usando a música como um elemento que você faz ou escuta, uma relação que você tem com milhões de outras coisas acontecendo. É muito boa a música para dançar, mas para você sentir de fato a música e a letra e os detalhes do cantor ou do pianista ou do baterista, seja do que for, saxofonista, eu acho que é importante você ter esse diálogo direto, esse diálogo exclusivo, pelo menos num momento para você captar. E eu fiz isso com esse CD, muito movido talvez até pela capa dele, porque é o inverno te convida, ainda mais um inverno com neve, inverno russo, Nossa Senhora, te convida a ficar em casa na sua intimidade. E é um CD muito bonito, como tudo deles, não é? Eu tenho certeza que vocês apreciaram bastante, mas eu quis contar essa memória que me veio desse instante no passado, mas um passado que se faz presente. Essa é a grandeza da memória sensível. Nós temos ainda alguns poucos minutos, e eu vou escolher, se não for possível uma música inteira, pelo menos algum trecho deste CD, de alguma coisa para que vocês troquem comigo algumas das coisas que eu gosto mais. Do I feel jealousy when you're free without me? Maybe. Do I feel that my love will stay with you forever? Hopefully, in memoriam of my lovers, will you sleep with me forever? Oh, most certainly, I never did doubt you. Thank you. with trinkets like they're meaningful possessions. Baby, like some squirrel in the garden with expensive permutations. Save me. Eu escolhi um clima gostoso. Espero que vocês tenham gostado. E fica aqui o meu boa noite, porque é hora de dizer até amanhã. Espero que vocês voltem, que vocês estejam conosco, se assim for possível, se for assim a vontade de algo maior, mas que fique também sendo a vontade nossa naquilo que nos for possível, se for o que tiver que ser. Amanhã nos vemos aqui trocando um novo espaço, um novo momento, um novo CD do Simply Red. Um grande abraço, Renato Tavolieri Filho se despedindo. Até lá!